Deus Altíssimo seja estabeleceu cinco grandes pilares de sustentação da religião, os conhecidos Arkan al-Islam. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith compilado por Al-Bukhari e por Muslim, o Islam foi edificado sobre cinco pilares. O testemunhar de que não há divindade além de Allah e de que Muhammad é seu mensageiro. O cumprimento da oração, a doação do zakat, o jejum do Ramadan e o hajj, a casa sagrada. E quem refletir bem sobre essas adorações irá perceber que é da graça e da misericórdia de Deus também a diversificação das adorações, em tempo, em maneira, em aspectos. O testemunho é o primeiro pilar do Islã. Ninguém é muçulmano sem fazer este testemunho. E é uma adoração que não requer esforço. Se faz apenas com o reconhecimento de que não há real divindade além de Allah, exaltado seja. E o reconhecimento de que Muhammad é o último de seus mensageiros. É um testemunho feito com a língua e é válido com a sinceridade do coração. Depois temos o primeiro pilar prático do Islã, que é a salah, iqamatu salah, o cumprimento da oração. E essa obrigação abrange a todos os muçulmanos e muçulmanas, sem exceção. Jamais alguém é isento da oração, exceto a criança e o débil mental, a pessoa que não assimila a responsabilidade. Ninguém é isento. Porém, temos os casos em que um indivíduo tem a oração facilitada por causa de uma dificuldade, como é o caso da doença, da viagem, e o muçulmano deve conhecer isso por causa da importância da oração em sua vida. Já o zakat, a doação, é uma obrigação dirigida a um grupo em específico, os ricos. Estes devem despender de seus bens para os mais necessitados. E o zakat se repete anualmente. Deve ser feito uma vez no ano. Depois temos o jejum, que é feito durante o mês de Ramadan, um mês a cada ano. E do jejum, várias pessoas são isentas. Assim temos então a oração todos os dias, repetidamente cinco vezes ao dia. O jejum, um mês ao ano, com algumas pessoas isentas. O zakat, obrigatório a um grupo específico. E depois, al-hajj, o quinto pilar do Islã. E o quarto pilar prático do Islã. Obrigatório também a um grupo em específico. A oração, cinco vezes ao dia. A zakat, anualmente a um grupo em específico. O jejum, um mês a cada ano. Al-hajj, uma vez na vida, a quem tiver condições físicas e financeiras. Pensem comigo em cada uma dessas adorações e vejam o esforço desempenhado pelo indivíduo no cumprimento de cada uma delas. Temos o esforço físico e o esforço financeiro. A salé, a oração, esforço físico. A siyam, o jejum, esforço físico. A zaká, a doação, esforço financeiro. Al-hajj, a peregrinação, esforço físico, financeiro. Sobre o hajj, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: ó humanos, Allah estabeleceu como obrigação sobre vós o hajj. Portanto, realizem o hajj. A peregrinação é obrigatória, portanto, realizem a peregrinação. Então, um homem disse: ó mensageiro de Deus, todo ano devemos peregrinar? Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, manteve silêncio até que o homem repetiu a pergunta três vezes. Então, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: se eu dissesse sim, estaria estabelecido e não seriam capazes. Ou seja, se eu dissesse sim, se eu falasse simplesmente que sim, todo ano seria obrigatório a cada indivíduo cumprir a peregrinação. e vocês não seriam capazes. Quem será capaz de viajar todos os anos a Meca e cumprir a peregrinação? Sem dúvida alguma, pouquíssimas pessoas poderão fazer. Depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: contentem-se com o que eu deixei para vós, pois o que destruiu os que viveram antes de vós foi a demasia de suas perguntas e suas discórdias com seus profetas. Portanto, se eu ordenar-vos algo, realizem o que forem capazes. O que forem capazes de realizar. E se proibir algo, abandonem-no. Relatado pelo Imã Muslim. Somos ordenados a sermos práticos e cumpridores da ordem com sinceridade e humildade, sem teimosia, sem rebeldia, sem frescura. O mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam nos informa a causa da perdição dos que viveram na época de muitos dos profetas, que a paz de Deus esteja com eles. Fato que inclusive fez a lei ser mais rígida sobre eles. Cada vez que perguntavam mais e cada vez que pediam mais detalhes, a ordem se tornava mais rígida. E temos o exemplo da história da vaca, que deu o nome a Surat al-Baqarah, Surata da Vaca, a segunda surata do Alcorão. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitiu a obrigação do Hajj. E o Hajj é obrigatório uma vez na vida. E percebemos através deste texto e através de vários outros textos da palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou da palavra de Deus no Alcorão Sagrado, que Deus Altíssimo seja deu a lei mais fácil ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma lei totalmente isenta de sofrimento. E quem o segue estará seguindo a misericórdia de Deus inserida na última de suas revelações ao ser humano, o Alcorão Sagrado, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Deus vos quer a facilidade e não vos quer a dificuldade. Todas as adorações são estabelecidas para o nosso benefício. É uma educação espiritual, é uma educação física, é uma educação mental e tem como principal objetivo agradar a Deus e chegar até Ele e alcançar a sua misericórdia. لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.